La Fúria. 1,5 milhão no YouTube, hein? Confere lá, bebê. Te telefonei depois da meia-noite. Mensagem mandei, tu não respondeu. Acho que tava gravado, pra cá desesperado. Encontrei a sua amiga na frente da sua casa. Quando fui ver, fiz ela de dormir. Desce achando porque me deu um baque. Só que eu tô no tchaco-tchaco, uma brincadeira no carro. Olha o passinho, olha o passinho. Babado baiano, te amo, amigo. Só que eu tô no tchaco-tchaco. Tamo junto, meu filho. Tá se achando porque me deu um baque. Eu tô cego, babado baiano, bebê. Brigadela no carro. Te telefonei depois da meia-noite. Mensagem não deu, não é. Encontrei a sua amiga na frente da sua casa. Quando fui ver, ela de dublê. Olha o passinho, olha o passinho. É só que eu tô no tchaco-tchaco com a amiga dela. É no bolo. Tá se achando, bebê. Tá assim. Olha o passinho, olha o passinho. Olha o oi. Pro lado, pro outro. Um, dois, três. Oi. Se achando Salvador, tá se achando. E quem gostou dá um gritinho aí. André Cebes, o Morel de Bicoara.